me levantar do chão, tentando costurar meu coração, pra quem sabe eu voltar ainda hoje a sorrir. Olha eu de novo, juntando os pedaços da minha vida, lutando pra achar uma saída, mas não saio da presença de quem pode me ajudar. Vai tudo bem, enquanto aqui por dentro a gente chora, sabendo que a alegria foi embora e só restou a esperança nesse Deus que tudo bem, vai tudo bem. Foi o mesmo que falou a tsunamita, e assim também preserva minha vida. Que interessa só a Deus e a mais ninguém. E eu vou profetizar, vai tudo bem. Com a minha boca declarar, vai tudo. Glória a Deus.